está livre o ingresso, chama ele ali pronto, tá aí, gente. Tango. Correu, Tango, seu controle? Aeródromo de alternativa? Magnética ideal para VH e sua autonomia. A ideal é que nós temos 32.40, autonomia de 5 horas. Pronto na 35, Astra Golf Tango. Astra Golf Tango, livre de decolagem, é 35, vento de 310 graus com 2 nós. Tango. Centro Recife aceita modificação do destino, prossegue então direto Belo Horizonte, no 065. Ok, direto BH, 065, pelo amor de Deus, agradece. Acho que o Bravo Zulu é chamado de pouso. Eu acho que a Golf Tango decolou aos 1.8, chame o controle 19.8, todo voo, bom dia. Graças a Deus, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, eu acho que a Golf Tango. Oscar Golf Tango, contato radar, suba 090, saída lotar. Tango. Volta livre de coragem, um vento de 310 graus com 2 nós. Controle, nossa, gostamos. Confira. Controle, Oscar Golf Tango. Siga. Como recebe equipamento 2? Está pronto para ingresso. Está livre ingresso, chama alinhado na 17, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo. Romeu Juno 9, chame o controle em 1980, tem um bom voo e um bom dia. Colega Juno 9, muito obrigado, tem um bom voo, Juno 9, camarada. Controle em Salvador, muito bom dia, está passando o Vitor Kilo Delta, decolando 97, passando 800 pés no PC da Gole. Bom dia, Vitor Kilo Delta, suba 100, saída Gole, está liberada as restrições. 2100, essas restrições na Gole, Kilo Delta. Lá no 7, o vento de 310 graus com 2 nós. Pelo. Agora recebendo normal 065, quando eu tenho o Golf. Está agora 37 milhas afastado de Salvador. Chame Recife em 1288, alterno 3325. E o Matheus, chama aliado e pronto, Romeu Golf. Salvador, bom dia, o Oscar Golf Kilo decolou no momento, 5475 acionado. Centro Golf Kilo, contato radar, suba 060, corrigindo 080, saída Coral. Parou 80 na Coral, Golf Kilo. Vitor livre de corda 35, vento é de 310 graus com 2 nós. Vitor decolou aos 25, chama o controle 198, por favor, bom dia. 198 para cima, obrigado amigo, bom dia. Controle, bom dia, Romeu Gosto Vitor, decolou, saída Mama, na sua escuta. Tango Golf, Centro Suba 100, saída Momo. Valeu, Golf Vento 7, tá livre da restante de 8? O meu Golf Vento livre da restrição. Epa. Instrumento cancelado 27, prossegue 085. 85, que legal. Fazer chamada de pouso? Vai ser. Salvador, Papatango, 8 Kilo Delta, estima pouso em conquista, 0915. Tenta. Cavzulou o controle. Quebrar o Zulu controle. Bravo Zulu, saudou dois chamarés. Bravo Zulu, cara, escuta, deixa eu te ligar. Deixa quebrar o Zulu controle. Tá livrando seu terminal, seu Zulu. Serviço radar terminado. Chame Recife no 288, alterne 3325. 288-335, bom dia. Autorizado direto conquista. Direto conquista, filho Delta, grato. Controle o Romeu Golf Vitor, está em condições visuais, solicito na presente mudança de raízes para visuais, 105, o nível estimado IRE 60930, o Romeu Golf Vitor. 7 Romeu Golf Vitor, modificado aos 30, prossegue visual 105. Papatango, Eco Serra Tango. Eco Serra Tango, Aracaju 090, confia. Ok, possibilidade do 050. Ok, o Eco Serra Tango então está autorizado 050 para Aracaju pela Golf 677. Decola na 17, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0163, controle 1980, conteja. Autorizado, conforme a decolagem da 17 pela Golf 677, curva esquerda, subida Conde, transponda 0163, controle 1119, decimal 8. Taxi Atom correto, está livre acionamento, chega para o táxi. Tá com 2 a bordo e 3, 4 feet do comandante. Tá livre táxi, chame. Tá livre táxi até a cabeceira 17, chame alinhado pronto. É, tá alinhado pronto, ó. Controle Oscar Golf Tango, ela vai atingindo uma centena, propõe mudança da presença e atender ao corrigido, ao 095. É, confirmando, é o Oscar Golf Tango, subir para o 095. Afirmativo. Ciente. Estou mantendo 095 e agora a transferência junto a Recife. Seria chamado de pouso? 833 0943. É 0943, plano instrumento controlado agora os 34. Já Tango decolou aos 35, chame o controle em 1980, tem um bom voo, bom dia. Controle 1980, bravo. Controle Salvador, é para o Tango. Atenção, contato radar Sugo 50, saída Conte. Então, o serviço radar terminado. Chame Recife 1285, alterne 1245. 2585, secundário. 2585, Golf Vito, controle. Prossegue, amigo, prossegue. Nas condições visuais, chame Recife, frequência 1288, alterne 3325. 1288, Salvador S. Cartago. Chega. Cuidado, vai ter 030 direto para Caju. Cartago. Relativo. Se manter o 030, posso passar através de Conde. Opa, Vila Delta, bom dia, prossiga. Voo local, radial 340, afasta até que distância? Ok, 50 milhas, radial 340, decola da 17, qual pátio que se encontra? Ok, ciente, aguarde um instante, será coordenado, ok, aguarde.